de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida continue.